Boa noite, igreja. Agora sim, a igreja tá bonita, né? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. A gente vai louvar o Senhor com muita alegria. Então louve o Senhor com seu corpo, com suas palmas, com sua voz. Vamos lá. Pois sei que tu tens o melhor. medo no teu coração. Manda-me forças pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Teu grande amor, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Essa é a nossa esperança, de poder chorar aos pés da cruz e alcançar a misericórdia do Senhor. Aquele que é fiel, nunca falhou e nunca falhará. Aquele que é a nossa rocha, aquele que a gente pode confiar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos. E é por esse Deus que nós nos reunimos nessa noite. É por esse Deus que nós estamos aqui. E essa canção vem dizer isso aqui, ó. Os meus pés estão sobre a rocha. Sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confio. Mais uma vez, os meus pés. Os meus pés estão. Poderoso, sua glória será visto em mim. Para o maior pecador. Mais alturas